Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Hoy estamos con una invitada muy especial que viene de Brasil. Ella es Tulipa Ruiz. Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, esta cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou. Pedro, esta cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me instigou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Mas como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, esta cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou. Pedro, esta cantiga não fala de amor, pero carinho, esse som acho que me instigou. Bienvenida Tulipa acá a Radio Pachone. Para los que no saben, para todos los oyentes, Tulipa Ruiz es una cantante brasilera, nació en Minas Gerais, en Brasil, y vive en San Pablo desde hace varios años. Tulipa vino hace un mes a tocar a Bogotá, porque en este momento estamos en mayo, y pues vamos a hablar, vamos a tener una entrevista con ella sobre pues todo su proyecto musical en Brasil y pues para saber qué vino a hacer acá a Colombia. Pero pues vámonos con otra canción ahorita. ¿Te parece, Tulipa? Sí, claro. Descobre o peito, pinta a boca e beija o espelho que que reflete a silhueta que você acabou de descobrir. Perfuma no carro, perfuma o pulso, sente o seu perfume e sai de salto por aí. E sai de salto por aí. E sai de salto por aí. E sai de salto por aí. Descobre o peito, pinta a boca e beija o espelho que reflete a silhueta que você acabou de descobrir. Perfuma no carro, perfuma o pulso, sente o seu perfume e sai de salto por aí. E sai de salto por aí. E sai de salto por aí. E sai de salto por aí. Sí, bienvenida Tulipa. Bienvenida. Y Gustavo. Estamos gracias. Muy felices de que estén acá en nuestros estudios. Tulipa es cantante, compositora y diseñadora. Estuvimos investigando por ahí. Entonces queríamos empezar por preguntarte sobre esa carrera larga que tienes en el diseño y cuál es esa relación con la música. Sí. Eu comecei a me interessar por desenho vendo capa de disco. Bueno, yo empecé a interesarme por diseño viendo capa, carátulas de discos. Eu achava, quando era pequena, eu achava que essa era a profissão mais legal do mundo. Quando eu era chiquita, eu pensava que essa era a profissão mais interessante do mundo. E o desenho sempre, eu sempre fui, o que me atraía no desenho era fazer algo musical, era tentar imaginar a imagem do som. Lo que me llamaba la atención del diseño era hacer algo musical, era intentar ver la imagen del sonido. Então toda vez que eu faço uma música, eu gosto de pensar num desenho para essa música, são duas coisas bastante ligadas assim para mim. Entonces siempre que hago una canción, pienso que quiero hacer el dibujo de esa canción, son dos cosas muy ligadas e interesantes para mí. Bien. Bueno, y justo después de graduarte de tu carrera en la universidad, dejaste la música un poco de lado, es verdad. A música siempre fue un hobby para mí. Yo nunca imaginé que fosse ser a minha carreira. La música siempre fue un pasatiempo para mí y yo nunca me imaginé que fuera a ser mi carrera. O meu pai e meu irmão são músicos, eu venho de uma família de músicos, mas eu achei que esse era um departamento deles. Meu papai e minha irmã eram músicos, são músicos, e eu pensei que... Era uma coisa deles, assim. Pois que era algo de eles, solamente de eles, e eu não... E para mim era uma coisa muito de passatempo. E para mim era algo de passatempo. Então eu fui fazer faculdade, comecei a trabalhar como jornalista, e em paralelo eu fazia coisas com música. E eu fui à universidade, comecei a trabalhar como periodista, e paralelamente comecei a fazer coisas com música. Só que aí a música foi invadindo o meu trabalho. Assim, eu comecei a ficar sem tempo para fazer minhas coisas como jornalista. Pero la música empezó a invadir mi trabajo y yo no tuve tiempo después de hacer mis cosas como periodista. Aí tive que optar pela música. Y me tocó escoger la música. Y digamos, de esas primeras cosas que tú hiciste en el periodismo y también de diseños, ¿existen publicaciones que todavía, pues, que se puedan encontrar para nuestros oyentes? Com desenho, sim. Como jornalista, eu trabalhava numa agência com projetos de educação, assim, era uma coisa mais diferente. E eu tinha uma coluna no jornal da minha cidade. Del dibujo, sim, pero como periodista, não, porque trabalhava com coisas de educação e tinha uma coluna no periódico de minha cidade. Sim. Mas com desenho dá para achar bastante coisa na internet. Pero por dibujo, sim, se pode encontrar bastante. Onde se pode encontrar Tulipa? Ateliê da Tulipa, .tumblr.com. atelierdetulipa.tumblr.com. Vendría siendo el taller de Tulipa. Exacto, sí. Basta poner en el Google atelier. Pero toca poner de Tulipa. Sí, claro. Tulipa, y también vimos que habías hecho, digamos, diseños para libros de infantiles, para niños. ¿Cuál es esa cómo ves esa relación entre tus diseños para niños y tu música? ¿Crees que hay alguna conexión? Eu acho que sim, porque até mesmo na faculdade, quando eu terminei o meu projeto, era um livro CD para o público infantil. Creio que sim, porque até mesmo quando eu terminei minha universidade, meu projeto final era um livro CD para o público infantil. Então, eu pesquisei bastante cantigas de ninar e bastante também garatujas, que são os desenhos que as crianças fazem no começo, quando elas começam a desenhar. Então, eu busquei muito... cánticos de niños chiquitos, sí. Y los dibujos que los niños hacen, los primeros dibujos que los niños hacen como garabatos, ¿sería? Sí, garabatos. Y esa inocencia, esa cosa, esa ingenuidad de la crianza me interesa mucho. Yo acho muy bonito. Entonces, toda vez que yo consigo, cuando tento acessar eso, yo acho que faz muy bien para mí y para mi música. La ingenuidad del niño es algo que me interesa mucho. Entonces, yo siempre que intento acceder a eso, creo que es algo muy bueno para mí y para mi música. Bien. Bueno, ¿podemos ir con un par de canciones más, Tulipa? Claro. A ordem saem das árvores, não altero passarinho. Naquele pessegueiro mora um curió. Em todo jasmineiro tem sempre um rouxinol. Toda paineira carrega um bem de vida, tem sempre um jatobá que gosta de colibri. Casa de beija-flor, cada andorinha é lotada de pinheiro e o eucalipto acolhe o João de Barro. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. Tchururu. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. Gracias. Hoje não vou mais partir, você voltou de vez de malacuia. E um presente, a promessa de continuar a fazer da minha vida um bordado de renda de chita fila. Um bordado de renda de chita fila. Hoje não vou mais partir, você voltou de vez de malacuia. E um presente, a promessa de continuar a fazer da minha vida um bordado de renda de chita fila. Um bordado de renda de chita fila. Que você virou meu regalo, te chamo com amor, meu carinho, meu coentro liquidificado, confeito com sabor, concentrado, sambinha, pedal, valvulado. Sambinha, pedal, valvulado. ¿qué canciones acabamos de escuchar? A primeira música foi Pedrinho, uh-huh. A segunda, Da Menina, a terceira, Ordem das Árvores, e agora, Brocal Dourado. Listo. Bueno, essas canções são de tu primeiro álbum? Sim. Sí. Tu primeiro álbum se chama Efêmera. Háblanos um pouco de la música de este primeiro álbum. Como lo sientes tú? Como lo describirías? Como qué tipo de música o de sonidos tiene. Essa coisa do álbum ter sido batizado de efêmera, ele fala, eu gosto de falar muito da profundidade das coisas passageiras. Eso de que el álbum se llame Efémera, uh-huh, es porque me gusta mucho hablar de la profundidad de las cosas que son pasajeras. Uh-huh. No caso desse disco, as músicas, para mim, são como se fossem fotografias, flashes, frames do cotidiano. En este caso, para mí, las canciones son como si fueran fotografías, flashes y... Frames. De lo cotidiano. Tú hablas de eso como pop floral, en algún lugar lo leímos. Ah, pop florestal. Eso, pop florestal. Bom, na verdade isso é uma broma. Isso é um chiste. Porque essa coisa de ter que colocar, quando você faz um disco, você tem que colocar o gênero do seu disco na hora de cadastrar ele ali na internet, no mundo... no mundo burocrático do cadastro dos discos, né? Tem isso. E isso porque no momento que tu creas um álbum, tienes que decir de que gênero é quando lo vas a cadastrar no mundo de la música. Registrá-lo. E nesse momento, a gente viu o maravilhoso botão adicionar gênero. Ah, y en ese momento vimos el maravilloso clic de adicionar género. Y para a gente estaba siendo muy dramático eso de ter que limitar. ¿Es o qué? ¿MPB? ¿Es pop? ¿Es rock? ¿Es folk? ¿Es cumbia? Y era muy dramático tener que delimitar a rock, pop, folk, cumbia. Y MPB dijeron también. ¿Sí? MPB, claro. Música popular brasileira. El MPB. Sim, e creio que um álbum é uma coisa tão... Em um álbum só podem existir tantos gêneros. E em um solo álbum podem existir tantos gêneros que... Então, para a gente colocar pop florestal ao mesmo tempo é uma brincadeira com tudo isso. Uhum. Tipo, a gente pode ser todos os gêneros do mundo. Gênero de um artista é uma coisa em processo. E para nós jogar... Pues... Poner eso es jugar con todos los géneros del mundo y decir que nosotros podemos tener todos los géneros del mundo y que el género de un artista es algo que está en proceso. Y el nombre exactamente Pop Florestal tiene a ver con esa cosa de a gente ter crecido en Minas, que es un lugar donde tem más natureza, y ter ido para São Paulo, que es un lugar muy urbano. Entonces, esas dos influencias, así, de texturas, de paisajes. Entonces, todo eso es una cosa que tiene a ver con la música también. Y de poner ese pop florestal es una cosa de haber crecido en Minas Gerais, que es una región en donde hay más naturaleza, y de habernos ido a São Paulo, que es un lugar más urbano, y la influencia de esos dos lugares, que hay una influencia de estos dos lugares en la música y de los paisajes y texturas en la música. Sí. Háblanos un poco de cómo fue la composición y la grabación de ese disco. ¿Cómo fue ese proceso? Bom, eu fiz algumas músicas. O disco foi produzido pelo Gustavo Ruiz, que está aqui com a gente hoje. E tem muitas músicas em parceria com ele. E normalmente, o jeito que a gente compõe muita coisa junto. E eu faço alguma coisa no violão ou alguma melodia e mostro para ele. E aí a gente finaliza essa música juntos, assim. Ele sugere uma harmonia muito mais interessante do que a que eu propus inicialmente. E a gente vai construindo, assim. A gente tece as músicas e o disco juntos, assim. Uhum. Eu acho que o processo de gravação, ele pode falar um pouquinho. Hay traducciones. Nuestra traductora necesita. Bueno, yo hice algunas canciones. El disco fue producido por Gustavo Ruiz también. ¿Sí? Y nosotros hacemos las canciones juntos, básicamente. Pero la producción que él propone es mucho más interesante de la que yo propuse en un principio. Mm-hmm. En armonía, la armonía. La guitarra, sí. Sí, sí. Sí. Es más nutritiva. Sí. Sí. Penso que ele pode falar um pouquinho também de como foi a produção do disco e tudo mais. Sim. Então, Gustavo, o guitarrista e hermano de Tulipa, nos vai contar um pouco mais sobre a produção do disco. Olá a todos. Olá, Olá a todos. Mas lembre, então, tem que falar muito pouquinho. Sim. Que porque depois... sim. Lara, pois... Então, vamos lá. Eu e a Tulipa, a gente mora junto. Tulipa, já vivemos juntos. Sim, e o repertório do disco, acho que ele é fruto das nossas parcerias em casa. E eu tenho um estúdio e das coisas que a gente produziu em casa, num primeiro momento. El disco es fruto de nuestra parcería en la casa y de las cosas que... Y bueno, y yo tengo un estudio y también es fruto de esa parcería que... De las cosas que se producen en nuestra casa. Y 8 meses antes de grabar, a gente testó las músicas todas en show, al vivo. 8 meses antes de grabar el disco, nosotros probamos todas las canciones en concierto, en vivo. Onde cada músico trouxe a sua participação. Onde cada cantante trajo sua participação. Sim. E cada aí, músico, qual realidad. Era o formato dessa apresentação? 2 guitarras, baixo, bateria e teclado. Sim. 2 guitarras, baixo, bateria e teclado. Sim. E aí o disco foi gravado bem rápido, assim, em 1 mês ficou tudo pronto. O disco foi bem rápido de gravar, em 1 mês quedou tudo listo. Okay. Pues bueno, les queríamos preguntar como por las principales influencias. Nos parece muy particular como la mezcla del formato, como de las guitarras, un poco rock, pop, y la voz de Tulipa también, influenciada por músicas brasileras, pero también, digamos, escuchamos un poco de Joni Mitchell por ahí en tu voz. ¿Cuáles son las influencias de ustedes dos a la hora de grabar este disco y componerlo, pues? Eu acho que nós dois somos muito influenciados pelos discos que a gente ouvia quando era pequeno, os discos dos nossos pais. Pues, los dos somos muy influenciados por los discos que escuchábamos cuando éramos chiquitos, los discos de nuestros papás. Somos hermanos. Somos hermanos. Então, eu acho que eu fiquei com vontade de cantar e aprendi a cantar ouvindo cantoras. Pues a mí me dieron ganas de cantar y aprendí a cantar escuchando cantantes, mujeres, básicamente. Joni Mitchell es una de ellas. Joni Mitchell es una. Y muchas cantoras brasileiras como Gal Costa, Baby Consuelo, Nausette y Zezé Mota. Y muchas cantantes brasileiras como Gal Costa, Baby Consuelo, Nausette y... Zezé Mota. Y Zezé Mota. Y Gustavo, digamos... Nos interesaba ver la relación entre como la tradición musical brasilera, que es muy, muy valiosa, muy rica, y esa mirada hacia afuera, como hacia el formato del rock, del rock anglo, del rock. Entonces, ¿cuál es la relación ahí? Ese es el grande complejidad de querer generalizar, de querer botar un rótulo en la música. Sei lá, a MPB, a Tropicália, ¿o qué, né? Por eso es tan complejo querer generalizar y poner un rótulo en la música, el MPB y el Tropicália, que son en realidad. Sí, a gente faz música no Brasil hoje y yo acho que na prateleira da loja colocam na MPB, mas o disco tem tudo que a gente escuta, tem todos os gêneros. Nosotros hacemos música hoy en Brasil y creemos que en los stands de las disqueras los ponen en MPB, pero nosotros en realidad hacemos de nuestro disco, nuestra música es de todos los géneros que escuchamos. El MPB es ese rótulo que pusieron en Brasil a la música pues hecha allá y quiere decir música popular brasilera. Sí. Es un rótulo bien grande, ¿no? Entran sí, desde no sé quiénes entran en ese rótulo. Para mí ese nombre engloba todo que es feito no Brasil. Todo. Para mí ese nombre alcanza todo lo que es hecho en Brasil, básicamente. Bueno, Gabriela... No, iba a decir que dos canciones. Sí, vamos con dos canciones más. Claro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Efémera y... ¿cuál otra? No sé, no amor. Só sei dançar com você. Como digo só sei dançar com você? Solo sei bailar contigo. Solo sei bailar contigo e isso que o amor faz. E é isso que o... E isso... não. É isso? E isso que o amor faz. Y eso que el amor hace. Oh, no, es como, solo sé bailar contigo y es eso que lo que el amor hace. Lo que el amor hace. Solo sé bailar contigo y es eso lo que el amor hace. Voy a intentar cantar en español. ¿Vocês me ayudan? Bueno. Você me chama pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, cê dizia pra eu me soltar, porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Me chama pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, cê dizia pra eu me soltar, porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Agora que eu preciso de ajuda. Você vai lá contigo. Yes, yes, yes. Você vai lá contigo. E existe o que o amor hace. Está certo assim? Você vai lá contigo. Isso é o que o amor hace. Só você vai lá contigo. Isso é o que o amor hace. Só você vai lá. Eu vou aprender a falar espanhol, meu espanhol vai ser perfeito da próxima vez, vocês vão ver. En el concierto. Ok. Vou tentar fazer... Vou tratar de fazer o melhor a próxima vez. Vai estar perfeito a próxima vez, já verá. Thank you. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que estão despetaladas, acabadas, sempre pedem um tipo de recomeço. Eu vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho com as coisas que eu gosto e que nunca são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Gracias. Les queríamos preguntar también por la presentación del disco. Apenas salió en el 2010 en San Pablo. Sí. Leímos que en el auditorio Ibirapuera. Sí. Y pues leímos también que había sido como un gran éxito la presentación. ¿Cómo fue pensada esta presentación y cómo les fue con el público? Para mí, así que fue el lanzamiento de mi primer disco, fue una cosa absolutamente mágica y surreal. Para mí, así, el lanzamiento de mi primer disco fue algo mágico y completamente surreal. Porque el teatro, ese teatro Auditorio Ibirapuera, él fica en el Parque Ibirapuera y él es un teatro muy grande en São Paulo. Porque ese teatro Ibirapuera queda en el Parque Ibirapuera, que es demasiado grande en São Paulo. E é um teatro muito lindo e que cabe em 800 pessoas. É um teatro muito lindo e cabe em 800 pessoas. 800 pessoas. E, para mim, eu estava muito preocupada com esse show, porque colocar 800 pessoas num teatro em um momento que você não é tão conhecido é muito difícil. E eu estava muito preocupada, porque llenar un teatro de 800 personas cuando no eres tan conocida es una cosa muy difícil. Y para mí, mi mamá mora en Minas y yo liguei para ella hablando de ese show y ella falou assim: ah, vou ver, talvez eu vá. Y para mí, mi mamá vive en Minas Gerais Y pues yo la llamé contándole del concierto y ella me dijo, ah, bueno, yo voy a ver si puedo ir. Y ahí yo falei, no, você não está entendendo, é muito importante, a coisa mais importante da minha vida, e você só não, você tem que estar, e você tem que também pedir duas vans para a prefeitura de São Lourenço, que eu quero que a minha professora do primário venha, que todos os meus amigos, que o prefeito venha. Muito, é um show muito importante. Não, tu não estás entendendo. É algo muito importante. Eu necessito que vayas e, además, necessito que le pidas dois vans à alcaldia de... A prefeitura de São Lourenço. Para que traiga a mi profesora de primaria, mis amigos, que yo quiero que todo el mundo vaya. Hasta el alcalde, que yo quiero que vaya también. Y ahí no show, a gente... É, não só tinha 800 pessoas, como muita gente ficou para fora, inclusive gente da minha cidade. Não, e no concerto, finalmente, não só havia 800 pessoas, sino que muita gente se quedou afuera, incluso gente de minha cidade. E eu vendi toda a minha primeira prensagem de discos nesse show. E eu que achava que não ia nem encher o teatro e muito menos vender disco. E eu vendi todos os discos que havia sacado nesse concerto e... Justo eu que pensava que eu estava num momento... E eu que pensava que pues, estava num momento em que não era conhecida nem nada. Bien. Bueno, sabemos que hiciste também o diseño de la carátula del disco. Como foi o processo de elaborarla? Primeiro estuvo o disco e depois a carátula, ou primeiro... O a la vez que ibas haciendo o disco, ibas pensando o diseño del arte... Sim, é, eu acho que mesmo sem eu saber que a música ia ser minha profissão, a capa do disco já estava pronta desde os meus 13 anos. Pois, aunque eu pensara que a música não ia ser minha carreira, minha profissão, eu já sabia que a carátula do disco já estava lista desde meus 13 anos, basicamente. Então, foi tranquilo. Bueno, ¿cómo ves ahora la escena, un poco ya hablando de la escena musical brasilera y específicamente de Sao Paulo? ¿Hay, hay músicos paulistas que nos puedas recomendar? ¿Qué está pasando con la música allá? Yo creo que la principal característica de Sao Paulo son las personas que van para allá y los encuentros que acontecen allá. Yo creo que la principal característica de São Paulo son las personas que van allá y los encuentros que ocurren en la ciudad. Eu posso ficar aqui uma hora só falando das pessoas que fazem música em São Paulo agora. E isso só das pessoas que estão em São Paulo. Imagina o resto do Brasil. Em São Paulo... No, yo puedo quedarme aquí una hora sentada hablando de las personas que están haciendo música en São Paulo y solo en São Paulo, imagínate si me fuera a hablar de todo Brasil. Vou falar un poco das pessoas que têm feito música lá agora. Marcelo Genesi, Verônica Ferriani e Maria Naidar, que estiveram aqui em Colômbia ainda há pouco. Marcelo Genesi, Verônica Ferriani e Maria Naidar. E Maria Naidar, que estiveram? Todos eles estiveram no show de Novas Vozes com Paulinho Mosca no Teatro de Bellas Artes, onde tocou Tulipa. Sim. Então, Marcelo Genesi, Maria Naidar, Verônica Ferriani, Thier, Criolo, Karina Burr. Karina Burr. Cidadão Instigado. Pois aí, estão todos Juliana Kell, dá vontade de sair de São Paulo também. Do Amor. Me ajuda, Gus, vamos falar mais nomes. Lucas Petit. Santana, Thiago Petit, tem o Cassim, tem muita gente, muita gente. Sim, pois igual também queremos aproveitar para ver se fazemos algo com toda essa gente que está sí, claro. Em São Paulo. Seria muito chévere. Não sabe se algum pensa em vir pronto ou... como Thiago Petit, ou estão fazendo giras hacia Colômbia. Necessito de tradução. Que se você sabe se alguém que está fazendo música em São Paulo vai vir tocar aqui... Dessa moçada tem? Não, por enquanto eu não sei. Não. Mas espero que todos venham, porque a gente adorou, acho que o pessoal de lá vai adorar também. Um bom exercício para saber... da galera que faz música em São Paulo, acho que do mundo, é colocar no Leste FM, que o Leste FM relaciona artistas parecidos. Então, eu acho que se você entrar no Leste FM, você vai conseguir mapear toda essa galera. Assim. É um jeito legal de conhecer. Um bom exercício para ver quem está fazendo música em São Paulo é meter-se a Last FM, em donde, porque Last FM relaciona os músicos que têm similitudes, que são parecidos. Então, pues, aí se pode fazer como uma espécie de mapa de los que estão tocando em São Paulo. Sí. Bien. Vimos que tu canción Sousei Danzar con Você, la que tocaste ahorita, está en una novela muy famosa ahí en Brasil, y tenemos entendido que cuando una canción llega a una novela es como el éxito. Sí, es gran éxito. ¿Cómo fue ese proceso? Para gente fue una gran sorpresa, porque a gente não esperava isso, e eu tive a grande sorte de que a personagem onde minha música é tema, dela gostar muito da minha música e insistir para que a música entrasse na novela. Para nós foi uma surpresa gigante que minha canção entrara na novela, porque e pues tive muita sorte, porque a protagonista, a ela le gostava muito minha música, e ela insistiu muitíssimo para que minha música fosse tema de sua história em La Novela. E essa coisa do grande êxito é muito interessante, porque a música chega de uma forma em pessoas que você não esperava a reação. Por exemplo, a minha avó ficou 50 mil vezes mais fã, acho que de mim e dessa música, por conta disso. Para ela é uma coisa muito emocionante ver a música na novela que ela assiste todos os dias. E es muy emocionante la música en la novela, porque hace que alcance a un público que se siente más cercano a la música por el hecho de que esa música está en la novela. Entonces, mi abuelita, por ejemplo, se volvió 50 mil veces más fan mía después que escuchó mi música en la novela, que ella ve todos los días. A gente vai fazer agora uma música que não é nossa, que é do Caetano Veloso, e é uma música que está no nosso show. O nome dela é da maior importância. Vamos a cantar uma canção que não é nossa, é de Caetano Veloso, e la vamos a cantar no concerto também. Se chama de la maior importância. De la maior importância. Esta canção, nós la vimos, e é uma das formas por las que conocimos a Tulipa. Com esta música? Sim, sí, porque vimos um vídeo de vocês tocando em Londres. Sí. Esta canción justo, y es bien emocionante. Entonces. Qué bueno. Este año, o Caetano Veloso faz 70 años. Este año, Caetaninho cumple 70 años. Y no mês do aniversário dele, vai sair um disco, um tributo a ele, e a gente gravou essa música no disco. Ah, y en el mes del cumpleaños de Caetano, va a salir un disco en tributo a Caetano Veloso, y nosotros grabamos una canción para ese disco. Foi um pequeno momento, um jeito, uma coisa assim. Era um movimento que aí você não pode mais gostar de mim direito. Teria sido na praia medo, vai ser um erro, uma palavra, palavra errada. Basta nada, basta quase nada. Eu já quase não gosto, e já nem gosto do jeito que de repente você foi olhada por nós. Porque eu sou tímido e teve um negócio de você perguntar o meu signo quando não havia signo nenhum. Escorpião, Sagitário, não sei o que lá. Ficou um papo de otário, um papo ia sendo bom. É tão difícil, tão simples, difícil, tão fácil, de repente ser uma coisa tão grande. Na maior importância deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim entre nós. E você jogando fora agora, vai embora, vá. Deve haver uma chance qualquer, uma hora. Há sempre um homem para uma mulher. Há 10 mulheres para cada um. Uma mulher é sempre uma mulher. É de satrital. Assim como existe o disco voador e o escuro do futuro, pode haver do que está dependendo. De um pequeno momento puro de amor. E você não teve pique agora. Não sou eu que vai lhe dizer que fique. Você não teve pique agora. Não sou eu que vai. Quem vai lhe dizer que fique? Não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Não sou eu quem vai. Não sou eu quem vai lhe dizer que você não teve pique. Não sou eu. Chá de coca, por favor. Té de coca. Estou sem aire. Teve pique, que. Não sou eu quem vai lhe dizer que você não teve pique. A altitude é muito grande. Não sou eu quem vai lhe dizer que você me falta el aire. El aire. Não sou eu. Bueno, Tulipa estuvo en la feria, en el marco, en Bogotá, vino a Bogotá en el marco de la Feria del Libro. ¿Cómo fue el contacto con Bogotá? ¿Cómo llegaste a tocar acá? ¿Quién te contactó? ¿Cómo supiste de la feria? Na verdade, um projeto. A gente está aqui por meio do governo brasileiro, num projeto do Itamaraty chamado Novas Vozes do Brasil. En realidad, es un proyecto. Estamos acá por medio del gobierno de Brasil. Es un proyecto del Itamaraty que se llama Novas Vozes. Y a gente ya, con ese proyecto, a gente ya fue para Washington y también para Nueva York. Con este proyecto ya fuimos a Washington y a Nueva York. Europa y Argentina también. Europa y Argentina también. Bueno, y que, digamos, aparte del concierto que vas, que ya tuviste, ¿vienes a hacer otras cosas? ¿Tienes otros eventos que en los que vas a participar o proyectos en Bogotá? Não, eu acho que esse show, na verdade, foi só o começo. A gente quer muito voltar e fazer outras coisas. É, além de conhecer mais a cidade, conhecer mais a cultura local, é, e trocar mais. Este concierto, en realidad, para nosotros es solo un comienzo porque nosotros queremos volver y hacer más cosas, además de conocer y conocer la cultura local, queremos pues tener un mayor intercambio. Sí. ¿Y cómo te ha parecido la cultura? Pues por lo menos, al menos la parte de cultura, de la feria, de música. No sé si has visto artistas o músicos acá, o ya sabías algo de Colombia. Não? Bom, eu estou encantada com a cidade. Me encanta a cidade. As pessoas. As pessoas também. E eu quero, sempre quando a gente viaja, acaba sendo muito rápido. Sempre que viajamos, sempre é muito rápido. É, essa é a coisa terrível de viver na estrada. Isso é muito horrível de viver na carretera. Então, da próxima vez, a gente quer ficar muito mais e conhecer com muito carinho tudo que acontece por aqui. Então, para a próxima, queremos estar muito mais tempo e conhecer com muito carinho o que há acá. Listo. E, pois, vocês estão gravando um novo disco ahorita em Brasil, certo? Sim. ¿En qué proceso, en qué momento del proceso está el disco? A gente lança o disco em agosto. O projeto, a gente está no finalzinho da mixagem. A gente terminou de gravar, então a gente está na fase de mixagem e masterização do disco. Uhum. Em agosto ele está pronto. Como se chama o disco? Eu ainda não sei. bueno, el proyecto, pues el disco se lanza en agosto. Y estamos en la fase de edición, de mezcla, del disco en este momento, pero sale en agosto y todavía no sé cómo se va a llamar. Bueno, Tulipa y Gustavo, muchas gracias por haber venido a Radio Pachone. Gracias. Acá están siempre bienvenidos y esperamos alguna vez transmitir desde San Pablo. Bueno, claro. Bien. Gracias. La próxima vez a gente transmite en mi casa. Ah. De la próxima transmitimos en mi casa. Gracias. Entonces vamos con terminemos con una canción. Claro, claro, sí. Claro. Ahorita les pasamos. Claro que sí. Invade meu espaço e eu caio no laço exatamente do jeito. Um crime perfeito. It's alright, baby blue. Garupa de moto, aqui nada loto saiu pra você. Sem nome, o endereço é de hotel. Eu mereço até outra vez. Quando eu chego em casa, o silêncio me arrasa. Eu ligo logo a TV. Só então eu ligo pra você. Descubro que já sumiu. Não sei em qual festa que eu te garimpei cantando Lay Mr. Lay. Será que foi no meu tio? Ou em algum bar no Brasil? Sei lá, eu fui mais de mil. Cheguei bem tarde, o vinho tava no fim. E alguém passou o chapéu pra mim e gritou: é grana pra mais bebum e eu não paguei. Às vezes quando eu vou ao shopping, escuto Money for Nothing. Então começo a lembrar que eu tocava num bar e que uma corda quebrou. Foi um Deus nos acuda. Eu apelei pro meu Buda. Te peguei pelo braço e nos fomos embora. Eu disse, baby, não chora. Amor de primeira hora. A vida é chata, mas sem plateia é pior. E que papel o meu? Chá quente na cama, sorvete, torta, banana, lua de mel. tua cidade. Evito, mas entro no mesmo bar que você. Nem imagino porquê. Se eu nem queria beber. Repare em sua roupa, na loira ao seu lado. No seu ar cansado que nem mesmo me vê. Olhando pra você, pedindo outro fené. Será que não chega? Já estou me repetindo. Eu vivo mentindo pra mim. Outro sim, outra trip, outro tchau. Outro caso banal, tão normal, tão chinfrim. Às vezes até pego uma estrada e a cada belo horizonte eu diviso seu rosto. A face oculta da lua soprando ainda sou sua. Sua. Muchas gracias. Gracias a Lara por ser la traductora oficial hoy. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego, chicos. Chao, chao.